E aí, Zé Ninguém, beleza? Isso aqui é pra você. Vamos brincar de adivinhar o destino de alguém. Olha bem aquele homem, imagina os problemas que ele tem. Faz de conta que você tem o poder de ler pensamentos. Entre dentro daquele cérebro e adivinha os acontecimentos. Seu olhar está bem vago, seu semblante atormentado. Pelo jeito que anda na rua parece estar desnorteado. Qualquer faísca negativa, esse homem vai desviar a sua vida de retidão. Ele pode abandonar ao descobrir que faz tanto por nada e não viveu. O tempo nunca vai voltar, agora percebeu e se perdeu. Olha no espelho que mostra logo que não minto nos meus versos. As rugas por toda a face está provando que eu estava certo. Machucados têm história, mas não a que você queria. A história que os outros fizeram em cima da sua covardia. O comodismo escreveu nas páginas da sua biografia. Tudo que você conseguiu não precisou de alegria. Foi assim que tudo acabou. E o Zé Ninguém, você se tornou. Ser inútil pode ter, me desculpe a franqueza, mas isso não é motivo pra se crescer. Que vida podre, meu amigo, olha a merda que você fez. Olha pra trás por um minuto, tenta ter a sensatez. Não vou falar nem pra você voltar do zero, porque não dá. Você só pode esperar o resto de tempo se esgotar. Foi avisado tantas vezes, mas nunca sequer deu ouvidos. Achava que todos os que falavam não passavam de Zé Povinho. Não é assim que se diz hoje, das pessoas que falam demais. Mas tenho certeza que no seu caso eles só queriam te ajudar. Notava a sua inteligência pelas obras que você tentava, mas nunca terminava. Preguiça sempre te dominava. Tinha todas as ferramentas pra poder ser alguém de bem, mas preferiu o famoso caminho onde vai ser um Zé Ninguém. Tá se preocupando em saber quem é que vai no seu enterro. A única forma de aproximar quem sempre te alertou do erro. Foi